carrega de emoções, muitas promessas, muitas juras de amor. E na conversa dá-se a primeira flor. Veio sem medo, pois nele confiei. E no momento tudo lhe entreguei. Como num sonho, assim me deixei ir. Só que a verdade ainda estava para vir. Um mês passado e de olhos a brilhar, a novidade corri para lhe dar. Acontecerá o melhor que o amor tem. Para além de esposa também ia ser mãe. Mas esse brilho depressa esmoreceu assim que eu vi a resposta que ele deu. Quem foi que disse que me quero casar? Ainda para mais com filhos para criar. Sou mãe solteira, mas já não sinto dor. Na minha vida nasceu algo melhor. Esta criança me fez compreender a verdadeira razão do meu viver. Sou mãe solteira, mas não me sinto só. E não preciso que de mim tenham dó. Tenho meu filho, não quero mais ninguém. Mesmo solteira, não deixo de ser mãe. Mas muito mais feliz, pois mais depressa eu me tornei mulher. Esta criança ajudou-me a crescer. E quando um dia ela quiser saber quem é o pai, por certo vou dizer. Não a censuro se ela lhe perdoar, mesmo sabendo que